DJ Daniel Vídeos. Quando eu mandar, você continua. Quando eu mandar, você continua. Para no baile com as suas amigas e vai. Vai balançando com a bunda. Quando eu mandar, você continua. Quando eu mandar, você continua. Para no baile com as suas amigas e vai. Vai balançando com a bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Para no baile com as suas amigas e vai. Vai balançando com a bunda. Daniel.